01 01. Tô viciado nessa rotina, a melhor vadia que eu peguei na vida. É o meu próprio trabalho, nisso cê não falha. Vê se cê pega essa fita, otário. Necessária a luta. Me destaquei de toda essa disputa. Deixa confusa as putas de camarim. Chupa, luta essa porra sozinho. Colecionando blim blim, fumando uns em marroquim. Green, ice, purple, sprite. All day, all night. Checkmate, fight. Pode esquecer o combate, que hoje mais tarde eu na minha viagem. Dicas, gold chains, more fans. Finas, lindas também. Honrem minhas rimas, essas minas ouvem. E elas só vêm quando eu falo sincero. Deixa o céu próximo do inferno. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Viver, fama, dinheiro e poder ter. Prazer de fazer o que eu bem entender. Olha, já posso escolher, tirando as notas, folheando meu cachê. Deixa o tempo dizer, deixa o tempo dizer. Tem passado um tempo pensando na vida. Próximo passo me manter na briga. Fora de intriga, ginga. Adrenalina me ensina, manter meu foco na trilha. Olhar essas minas me agita. Cheirosa, gostosa, me instiga. Desfila pra mim de calcinha, enquanto te digo que é minha. Lembrar do que é bom e lembrar que já estive ao seu lado. Levar que sua vida é só um filme, nada é combinado. Que sou diretor desse roteiro chato. Trato tudo no passo a passo. Com fé, acredito no dom e naqueles que estão do meu lado. Tá tudo certo como tem que ser. Tranquilo, sigo, fiz por merecer. Não acredita, melhor pagar pra ver. Só quero saber o que vai fazer quando me investigar com meu mano. Tamo sempre com os planos tramando. Vamos continuar nesse ramo, chamo. Só quem tiver me escutando, bando de alucinado dançando. Outros tão se iludindo, se amando. Outros sabe do que eu tô falando. E eu só de longe observando. E eu só de longe tô chapando. E eu só de longe tô chapando. E eu só de longe tô chapando. E eu só de longe tô chapando. E eu só de longe tô chapando. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Honey, cool day, honey, honey, cool day. Crashed.